Salve, punks! Nesse segundo programa sobre Ocupas, né? E aí eu vou ler alguns materiais produzidos pelos integrantes e coisas feitas nas Ocupas ou coisas relacionadas às Ocupas lá que rolava nessa época aí no interior de São Paulo, né? O Dandara, o Casa Reciclada, o Secret Taturana, o Refúgio, Pomba Negra e Intruso. E aí algumas publicações, tipo o zine da Catarro Bruto, o primeiro zine deles, quando a banda ainda só tinha 3 meses, não tinham lançado nenhum som ainda, mas já tinham tocado em 1 ou 2 gigs, o split deles com a Desleixo, que já é após até as bandas, até as duas bandas que já não estavam mais nativas, mas já estavam rolando a ideia de lançar o split, né? E aí, como os integrantes estavam nativa, mas as bandas não estavam nativas, eles lançaram esse material. E aí quem tiver, eu já rolei os sons, né, da Catarro Bruto no programa passado, e da Desleixo também acho que já rolei, inclusive desse split, não me lembro certo se é do split ou se é da demo deles, mas quem quiser dar uma sacada melhor no som da Catarro Bruto, da Desleixo nesse split, tem um programa demo tape que é específico sobre esse material, e aí esse já tem upado lá no Bandcamp lá. Em breve eu vou lançar uma postagem no meu blog também falando sobre, para dar uma divulga no programa, né? E aí quem tiver mais interesse nesse material aí pode dar uma sacada lá melhor, mas talvez eu coloque algum som aqui para rolar aqui ainda para incrementar. Tem o zine também da banda Favela, que era uma banda também que atuava lá no nas Ocupa lá, mas não era todos os integrantes que moravam lá, né? Nesse zine, nessa época aí, a formação acho que era Eduardo, Negão e Marcelo, né? Se eu não me engano. E aí esses zines fizeram lá também na Ocupa, né? E aí tem umas letras e algumas coisas sobre. Tem um zine que era do Osmar, que era morador lá do Quest Dandara e do Intruso, que é o zine Em Coma, que acho que esse zine foi feito na época no Quest Dandara. Tem um cartazinho que eu vou falar sobre, só dar uma falada sobre o cartaz, né? Que é um gig, que é um evento de difusão de contracultura que rolou lá no Pomba Negra, né? Na época, assim, e parceria com o Refúgio. Eu não sei se o pessoal do Intruso já estava lá nessa época desse evento, eu acho que estava sim, já estava. Então foi um evento as três Ocupa, né? E rolou várias bandas, rolou várias coisas, capoeira, trocas de ideias, rolou ideia sobre a cooperativa de bandas, rolou batucadas e várias outras coisas, né, que rolou nesse evento aí, e foi bem massa, tá ligado? E era bem comum esse tipo de evento lá, né? E aí tem um info da Casa Reciclada, um cartazinho info, né? um zine Kamikazes da Angústia do Dino, que morava no, que morou no Donatina, no Dandara, no Intruso, e possivelmente eu acho que no Casa Reciclada, não tenho certeza. Mas esse zine acho que foi feito na época nos Quests Dandara. E um cartaz feito pelo Minhoca, que chama O Grande Irmão Está de Olho em Você. É uma colagenzinha, né? Minhoca morou lá no Pomba Negra, morou no Squat Paiol em Curitiba, na década de 90. Ele tocava na banda Custo Coro. E tem um zinezinho da Nina, que morava no Refúgio, que é o Vertigem. E... é isso, então aí eu vou partir para as leituras aí, e se eu tiver mais alguma coisa para informar, eu falo aí na leitura dos materiais, ou os materiais por si só falem por eles. Oh! Come on! Então, esse é o zine da banda Catarro Bruto. É o primeiro, acho que é o primeiro material que eles lançaram, né? Com alguns escritos da banda, algumas letras, né? Algumas coisas da proposta da banda. Nesse material o nome da banda eu não escrevia com C, depois posteriormente virou Catarro Bruto com K, né? Catarro com K. Né? E esse é um zine de uma folha 4 dobrado em 6 partes, né? A banda nessa época só tinha 3 meses quando eles lançaram esse materialzinho aqui, né? Acho que a banda nem tinha lançado nenhum som ainda, mas já tinha tocado em 1 ou 2 gigs. E a capa desse zine tem um punkzinho em cima, assim, apontando com uma arma assim na mão, né? De cabelo espetado, cabelo moicano, assim, de jaco, corrente e tal. Tá meio falhado meio a imagem assim, né? Bem antigo, ou pode ser que a imagem já era assim, né? Mesmo, meio tosca mesmo. E aí escrito DY, aí embaixo uma boca assim, com saindo um esgoto, né? E escrito catarro bruto em cima, dois olhos, um nariz, e aí é tipo como se fosse um rosto, né? Escrito catarro bruto em cima dos olhos, assim, né? Saindo uns vermezinho dos olhos, no nariz, assim, né? E aí a boca aberta, assim, a cidade lá no fundo, na garganta da boca, assim, depois da goelinha. E aí uns esgotos saindo, assim, de onde ficaria a língua, né? E acho que tá escrito alguma coisa ali, eu não sei. Parece uma escrita assim, né? Onde tá a língua, né? E aí tem uns esgotos saindo, dois canos de esgoto escrito Sem Esperança, que é um, seria o nome desse material aí, né? Não sei se a ideia era ser posteriormente uma demo, não sei se chegaram a lançar esse material aí como uma coisa, mas sei que era um zine da banda, né? E aí, primeira letra, poesia ou texto, né? Contra o capital. Qual é a certeza desse mundo desumano? Mundo, sobreviventes do caos. Eu acordo todo dia, sinto o ar negativo, as árvores estão morrendo e as multinacionais crescendo. Capitalismo não é progresso, é miséria e destruição. Capitalismo mata, matemos o capital. A próxima é manicômio. Eles dizem que dá ataque epilético, leva você para um manicômio, enchem sua mente de droga. Se for para tomar droga aqui dentro, eu prefiro tomar lá fora. Manicômio não, minha língua mastigada, intoxicada de tanto remédio. Manicômio não. A próxima, hoje em dia. Meu pulmão está podre, o ar muito mais ainda. Não consigo respirar esse ar maldito. Sei que vou morrer do jeito mais horrível. Os alimentos mais de caro, os alimentos de caro estão estragando. Meu caixão vai ser lacrado. Sem Deus, sem Estado, sem pátria. Nessa página tem um punkzinho, acho que é um desenho do Miguel, com a garrafinha na mão, um cigarrinho na boca, uma coleira de spikes, né? Assim, umas olheiras, né? Um jaco todo rabiscado, assim, né? Todo de preto. Nessa próxima página também tem uns outros desenhos, acho que é do Miguel também. Um punkzinho de moicano de dreads, assim, né? Com outro com coleirinha, uma camisa toda rasgada, uma calça toda rasgada, um coturninho, um ena bola, né? Assim, que é de equality, né? Igualdade. Um vaso possivelmente podrão, assim, né? No canto direito. Uns outros punks todos de preto, cabelo espetado, né? Pessoas de punks negros de todos os tipos. Um gatinho com anabola, espichado. Uma chaminé de fundo, assim, também, de fumaça, né? Bem rabiscado, bem toscão. Outro desenho de outro punk, assim, também, acredito ser do Miguel, para assistir o desenho dele. E um outro punk de dreads, bem obscuro, assim, bem rabiscadão também, com a garrafa na mão. Todos os punks com a garrafa na mão, né? Bastante spikes, assim, né? Coturnos, uma estrela do caos da expansão. No fit, no roupo. E aí tem as letras, né? Com poesias. Catarro bruto. O filtro do cigarro e o retrato do meu pulmão. Nos becos, ruínas e calçada, onde escorre podridão, caindo em uma imensa imensidão caótica. A próxima. O mundo é um esgoto. A única sujeira que enruga minha pele é o preconceito e o racismo. Enquanto existir governo militar, vai ter pessoas indignadas, passando fome nas ruas. A burguesia deixa o Estado cada vez mais rico e o pobre vive que nem rato de esgoto. Na próxima página tem um papa de fundo, assim, né? Escrito drogas, uma máscara, umas fotos bem obscuras, assim, que não dá pra sacar muito o que é. Mas mais outro desenho de um punk do Miguel. Desenho de punk, assim. Tem um cabelo espetado também, um piercing na cara, um jaco arrebitado, um símbolozinho do hardcore, cinto arrebitado. Fazendo aquele dedinho, os bagulhinho, aquele símbolozinho com os dedinhos. E aí, igreja. O hospital é um suspiro, mas ainda sei que vou morrer. Mundo paranoico que acredita em Deus. Quando acredita na igreja, quando acredita, a igreja te explora. Próxima, sem esperança. A chuva cai, escorre, molha e evapora. A esperança cai. Próximo, essa tá de cabeça para baixo na página, assim, né? Tem que virar a página para poder ler. O ódio corre pela veia, catarro sai da garganta, explode num muro, onde tem a propaganda política, sentimento fraco e vazio, onde o verme chamado sociedade é a explicação da decadência. Um burguês sentado em cima do muro com suas pernas cruzadas. Vou derrubar você e o muro e pisar em sua cabeça. Próxima página, mais punks de fundo, desenho de punks do Miguel também. Um punk também com um cabelinho com dreads, com a garrafinha na mão, um outro com a bandeira escrito hardcore, uma bandeira toda rasgada, que esse é parece uma mina, né? E cabelos spikes assim, né? E calça apertada, cinto rebitado e várias outras coisinhas assim, parecendo uns prédios de fundo assim, né? É, se eu não me engano, é uma foto até do Dandara, que eu acho que rola aqui embaixo no final da página, assim, né? Da casa, da casa, assim, da frente da casa. E aí, ódio e destruição. Retrato da Segunda Guerra. Ser humano cai que nem folha seca nos campos de extermínio. A Igreja Católica coloca sua mãozinha, apontando sua podre face ditadora. Não há vidas. Não há vidas, só humanos. Não consigo entender o motivo de sua existência. Essa tá bem de lado, tá de lado essa poesia. E essa é a sobrevivente da desgraça. Mundo sobrevivente da desgraça. Tem gente bonita, tem gente morrendo. Tem gente que não vive e espera a morte chegar. E a última página, a página de trás, né, do zine. Resistindo como contracultura punk, aí uns prédiozinhos assim, bem tortos, assim, com os canos de esgoto saindo esgoto, né? Em meio às poesias coladas com a colagem assim por cima, assim, e um rio de lixo, assim, né? Um pneu, bota, boiando, várias coisinhas boiando ali, né? E as poesias coladas das poesias escritas por cima. Catarro Bruto é um projeto de banda que surgiu em meio caos e squatters. Os indivíduos da banda resistem em Campinas e Jundiaí. Com mais ou menos 3 meses de banda, participamos de um evento no Squat Pomba Negra e estamos aí sobrevivendo e resistindo como contracultura punk. De que adianta o seu vegetarianismo se os seus padrões de estética e beleza necessitam dos seus creminhos e shampoozinhos do que adianta dizer animal liberation se você sabe, consome e tolera experimentação animal? E aí o zine é esse, 6 páginas. Thank you. que você nunca mais socou. Foi só da vida, uma fada paciência, uma nave para E agora eu vou dar uma lida no split, no material, no encarte, né, do split, que é o catarro bruto, que é catarro bruto e desleixo. Aqui o catarro bruto já escreve com K, né, e parece que esse material já é posterior ao fim da banda, assim, a banda tinha acabado, mas meio que, né, tava naquela ainda, né, através das correspondências, dos contatos, aí os caras lançaram esse split. E aí era o catarro bruto de lá de, que é de Campinas e Jundiaí, né, e o desleixo, que é do Espírito Santo de Aracruz, né. Aracruz, Espírito Santo. E a capinha é uma arte bem caótica, assim, né? Eu mesmo quase não consigo compreender o que, que é. Um monte de... Tem que ficar prestando atenção bastante para entender, encontrar imagens ali. Talvez um cachorro, uma pessoa com um saco nas costas, alguém com uma coisa segurando na mão, tipo, fosse uma lanterna. Não sei, escrito crosta ferida. E aí o primeiro texto, conspirando, produzindo e resistindo. Aqui seguimos na contracorrente no dia a dia, procurando desenvolver nossa capacidade criativa fora dos moldes pré-estabelecidos que a indústria musical proporciona para os seus espectadores passivos de plantão. O interesse para nós é a intensidade do fluxo, não apenas o volume de qualidade plástica, muito menos sacamos méritos de precariedade ou das dificuldades encontradas para a conclusão deste projeto. Isto não é um produto e não estamos à venda. Estamos à margem desse círculo comercial que quer fazer dos nossos sentimentos um embalo para a rebeldia enlatada de fim de semana. Primamos pelo faça você mesmo, desde a reciclagem como meio de reduzir os custos até a distribuição feita por nós mesmos. Não visamos lucro e nem deixamos se levar pela imposição do mercado fonográfico, que coloca uma tecnologia além das possibilidades de acesso dentro de uma realidade terceiro-mundista. Entretanto, essa engrenagem, além do convencional, consiste também em trabalhar e nutrir com uma cena pseudo-alternativa e vazia em conteúdo. Continua na última página. Essa parte é sobre da banda de Desleixo, né? E tem uma colagenzinha também de fundo, né? Umas imagens, uma caveirinha, uns escritos assim na lateral, Produções Marginais, na Tora. Uma caveirinha com aqueles ossos cruzados. E aí na outra página, Desleixo. conspiração sonora, monocultura da destruição, vivissecção, não há nada adiante contra todos em fila para morrer nos escombros da vida, instrumentos, encefalia em chiapas, cheiro da morte, céticos contra a cultura. Essas aí são as letras, são o nome das letras, né? Dos sons, né? Nome dos sons, né? Nesta época eram Erivelto, batera, Mafalda, guitarra e voz e berros, e Leandro, baixo e voz uivos. Ensaio gravado em meados de 2004 em Aracruz, na casa de um mano que adiantou um quarto com algumas caixas e um gravador que nos possibilitou esse registro. E aí tem uma arte de fundo nessa página toda preta, mas eu não estou conseguindo distinguir muito o que é. Parece ser uma pessoa, né? Talvez um boneco de alguma coisa. Passei uma página com uma colagenzinha com uma mulher, com um cifrão atrás dela, com um escrito alguma coisa embaixo, assim, que eu não consigo decifrar também, mas umas colagenzinhas de fundo também de alguma imagem que também não dá pra identificar, mas pra dar uma estética assim, né, mas é bem, bem aleatório, né. Um breve comentário sobre nós. O grupo Desleixo se iniciou em 2000 e se desmantelou em 2004. Durante esses infelizes anos que esteve na ativa, muitas pedras rolaram, desde mudanças na formação até experiências que não havíamos degustado ou praticado antes. Por sermos indivíduos de caráter punk e anarquista, envolvidos com a prática Faça Você Mesmo, sempre buscamos a possível autonomia em nossas produções, pois através dessa sonoridade expressamos nossos desejos e injúrias sem um ganancioso esquema de lucro. Portanto, nos negamos a compartilhar momentos com pilantras do porte machista, sexista, xenofóbico, homofóbico, entre outras imundícies que acabam por fim de alguma maneira integrada no mesmo ciclo da elite fashion musical comercial. Nas poucas apresentações que fizemos, conspiramos e interagimos com os manos presentes. E foi bem construtivo sentir que o contato pessoal diretamente com os indivíduos que temos afinidade cada acaba por proporcionar uma grande vitalidade importante em nosso relacionamento. Próxima página, com o fundo todo preto, assim, né? Com uma foto, né, de fundo, assim, bem escura. Nos tempos atuais está difícil conciliar as diversas correrias do cotidiano com as produções contraculturais que desejamos realizar. Mas como não regressamos estagnados, nós confrontamos com nossa realidade com unhas de bicho e dentes afiados feito faca, pois persistir e resistir é necessário para manter a chama radical acesa. No ano de 2000 fizemos um split ensaio com Mijando Canivete, extinto grupo que rolou em BH, mas esse material não foi muito difundido por nós, mas temos uma DT de 2002 intitulada Usina de Desespero, que ainda dispomos para trocas. Se deseja adquirir, é só nos contactar. O grupo não existe hoje em dia, mas quem o integrava continua resistindo nos escombros da vida. Subversivo hardcore anti-disclones. E as próximas partes é das letras, né? Da banda, da Desleixo. E aí tem umas colagens de fundo, assim, mais ou menos a ver no contexto das letras, né? De cada letra, né? Uma primeira, assim, que é a monocultura da destruição. Tem umas coisas ali que não dá pra identificar muito, parece ser alguma coisa de destroço da civilização. Na de baixo tem, na outra letra de baixo, destruíram a mata atlântica. Tem uns barril de lixo tóxico, assim, com uma usina de fundo, assim, né, uma fábrica, né? Escrito é proibido caçar, uma plaquinha, né? Um terreno, tipo um lugar devastado, assim, né? Na outra letra, vivissecção, tem aqueles uns macaquinhos, né? Que possivelmente pelas umas mãos segurando eles ali, e aí provavelmente em algum laboratório, né, de vivissecção, de experimentação animal. Na outra não há nada adiante, com umas pessoas andando assim, né? E vamos ler as letras. Monocultura da destruição. Essa podre fumaça continua a inalar. Não posso fugir e ela não pode parar. Até quando eu vou suportar? Essa desgraça vai nos matar. Eu respiro e não posso parar. E o plantio da eucalipto me parece aumentar. Estou fatigado, asfixiado, não tenho vontade de sorrir nem vontade de chorar. E o câncer já disseminado tende assim a aumentar. Celulose assassina, assassina por dinheiro. A outra, destruíram a mata atlântica para plantar a árvore que mata, Aracruz celulose, S.A., com um eucalipto e fumaça para aniquilação em massa. Desde 1967, essa multinacional de celulose mata. Vivissecção. Mudaram a vida, mudaram o ser. Formaram um mutante, eu não sei porquê. Vivissecção, não. Destruir uma vida, exterminar um ser. Experimentação animal, eu não sei porquê. Vivissecção, não. Parem com a experimentação animal. Não há nada adiante. Corpos mutilados, rostos ensanguentados. Esse é o terror, o temor da guerra. Destruição em massa. A humanidade a ponto de se extinguir. Bombas no almoço, no café e no jantar. Destruição em massa. O planeta está coberto de lixo. Coberto por lixo, lixo humano. Destruição em massa. Nas páginas tem as letras contra todos. Em fila para morrer. Encefalia em Chiapas. E aí tem umas fotos, né, de pessoas assim, uma pessoa segurando numa grade, tipo de um campo de concentração, né? Naqueles campos de concentração com aquelas arames, pessoas segurando nos arames farpado ali, né? Uns policiais agredindo com as armas, atirando, né? Um monte de arame farpado também, com as pessoas assim em volta ali, né? Tipo ou um campo de concentração, ou um bagulho de guerra, né? Uma pessoa na outra página, uma pessoa abaixada assim, né, tipo engatinhando num lugar meio devastado, embaixo parece uns zapatistas, né, com aquelas máscaras, com as armas, e mulheres, homens, né, assim, com as máscaras, uns de capuz, outros só de máscara no rosto. E as poesias, as letras. Nos escombros da vida, instrumentos, encefalia em Chiapas. Sul do país, Chiapas em decadência, mantimentos lhes são negados, fome e doenças a se alastrar, crianças nascem acéfalas, sequeladas pela negligência, fúria de um povo que é vítima, marcados pela inexistência. Não são apenas homens, também são mulheres, estão todas contra as atrocidades, contra todos. As armas e as pedras se viraram contra você, mas não se preocupe, isso é apenas o que você provocou. Contra todos, libre, quero ser. Em fila para morrer, os interesses diplomáticos conduzem o mundo a uma catástrofe humanitária. Armas fabricadas por várias empresas privadas não trazem resultados benéficos algum. Somente a mutilação de corpos não trazem resultados benéficos algum para aqueles que sobrevivem a uma nefasta guerra. Só lhe restam as sequelas deixadas na carne, pela ferida, carne rasgada e trauma que marca, pelos milicos assassinos que já foram embora, controlados para matar em nome de uma merda. Chamada pátria amada, os militares se orgulham tanto de exterminar seres inocentes como também estão prontos para morrer submissos ao serviço do Estado Carrasco, que o aprisiona em sua própria obediência. Os interesses diplomáticos conduzem o mundo a uma catástrofe humanitária. Tristemente e com indignação, nunca esqueceremos a ocupação dos territórios contra os palestinos. Aí, próxima página, tem as próximas páginas, né? Tem as letras Cheiro da Morte, Céticos, Contra a Cultura, e aí tem umas colagens de fundo, uns porcos presos numas grades, né, de bagulho de tortura animal, né, e uma imagem clássica, né, do Somos Ateus, Graças a Deus, que é um padre crucificando Jesus, e é um desenho esse, né. Na outra página tem fotos da banda tocando, né? Tipo de um gig, eles em algum lugar, né? Não escrito na parede, não cárcere, não repressão. E eles tocando, né? Ali de fundo, aí parece, dá pra ver ali o Leandro, uma falda, e lá acho que provavelmente o Erivelto na bateria, né? As letras. Cheiro da morte. Sinto o odor que não me agrada quando passo em frente a um açougue. Um fétido cheiro de sangue. Este é o cheiro da crueldade. Cheiro da morte. Tem uns motivos para não consumir carne, pois acho desnecessária a matança de animais. Para alimentar a humanidade, cheiro da morte. Céticos. Quem é Deus? Não sei ao certo. Um delito contra a nossa própria existência. O que é Deus? Não sei. Deus morreu e assim também morreram os delinquentes, que prepondera nessa pestilenta espécie. Não acreditamos no que falam sobre esperança ultraterrena. Corpos mortos e já doentios adubaram a insalubre terra de nosso fétido planeta. O que será Deus? Desconheço essa expressão vazia e profana. Contra a cultura. Ocupando seu tempo, mantendo produções, seja você mesmo, não propagando nenhum chavão. Contra a cultura punk, diariamente nas ruas. A punk está criando alternativas para não se autossustentar. Contra a cultura punk, em casas ocupadas ou pagando aluguel. As punks não se limitam a padrões de moradia. Contra a cultura punk. Contra a massificação cultural, a contracultura expande sua essência de ódio vital, criando alternativas de resistência em conflito com a realidade brutal. Punks sem paz, punks sem trégua, punks em guerra. Próximas duas páginas. Tem umas explosões atômicas assim, meio que parecem corpos, né? Na parte da fumaça, assim, um monte de corpos enrolados assim, né, misturados assim, né, em vez da fumaça ser mais naquele formatinho, né, da explosão mesmo, mas um monte de corpos assim, né, e aí várias assim diminuindo assim, né, da menorzinha para maior ou da maior para menor, né, e aí com as escritas: aniquilação final de um processo corrosivo sobre a crosta, cujos ferimentos trouxe a extinção de uma espécie tóxica e nociva ao planeta. Nas entranhas da secreção do ambiente, gangreno composto por dejetos desconhecidos, brotou seres irreconhecíveis, com punhos de navalha dispostos à sabotagem. Entre escandalosos passos que pulam os abismos das ilusões desses caminhos purulentos. Será quem somos? Cirrose em transe, tumor cozido, caveira descarnada. Crosta ferida. A crosta ferida espere seu sangue, detritos humanos na face da terra, a fauna e a flora sendo dizimados, progresso caminha para a destruição, ser humano destrói por natureza, ser humano destrói a si mesmo. Agora vai entrar a parte do catarro bruto, aí tá escrito assim, né, tem umas fotinhas assim, que é o Marcelo tocando, né, guitarra, eu acho, o Miséria cantando e o Miguel na bateria. Escrito catarro bruto em cima. No lado tem o símbolo da capa daquele zine, do zine que eu li anteriormente. Catarro bruto, né? Sem esperança, com a boquinha, com os gotinhos saindo. E mais um outro desenho de um punk com a bocona enorme, assim, com os dentes de fora, né? Cabelo espetado. Acredito que seja o desenho do Miguel também. Parece muito o estilo dele. E um ratinho embaixo, né? Fazendo um dedinho. E aí fica aqui nossa expressão inacabada. E aí vai falar sobre a banda agora, Catarro Bruto. Surge em meados de 2002 como proposta de três indivíduos que queriam fazer de uma banda algo além do já esperado no cenário punk, sem nenhum padrão estético musical ou qualquer rótulo dentro do seu cubinho de mediocridade. Nos identificamos não só com a visão sonora do crust ou a sujeira acumulada, mas o sentimento que vivenciamos no dia a dia de quem ousa romper com o estabelecido. Frente a essa realidade caótica, buscamos expandir nossas essências de forma crua e direta, não resumidas a letras que colocam variáveis sentidos entre poesias malditas embaladas por uma sinfonia áspera e disforme. Encerramos nosso ódio profundo e decadência humana que, através de suas mazelas, impõe ao ser humano uma condição miserável de existência, não restando muitas esperanças nessa espécie em extinção. Se aglutinando numa cooperativa de banda, Nigra de Ódio, que começa a se estruturar num meio squatter na estação ocupada mogiana, compartilhando vivências, correrias, ensaios e a criação de um estúdio, Intruso Records. Dentro desta efervescência cultural se envolve mais dois seres estranhos e se consolida numa apresentação no evento Ninho de Bactérias, Novos Rumos, e no início de 2004 toca em BH num brinde à resistência com asco, desespero, descrença absoluta, tiro nos miolos. No decorrer do ano, através de correspondência, se afiniza a ideia de uma DT Split com a Desleixo de Aracruz Espírito Santo, e o projeto toma corpo após o Gig Ruídos Molestos em julho de 2004, conspirando e produzindo nos gélidos e caudalosos dias do subplano B27. Hoje em dia a banda nem mais existe, se desmembrou por motivos diversos. Fica aqui nossa expressão inacabada. Letras: nas primeiras duas páginas tem uma fotinha de fundo com uma mulher e uma criança, né? Tipo uma situação bem precária, né, digamos assim. Na outra tem uma luazinha, um desenho bem simplesinho assim, né, de uma luazinha lá no céu e um prédio com as luzes acesas assim. E aí as letras: sobrevivente da desgraça, mundo sobrevivente da desgraça, tem gente bonita, tem gente morrendo, tem gente que não vive, espera a morte chegar, catarro bruto, o filtro do cigarro é o retrato do meu pulmão. Nos becos, ruínas e calçadas, onde escorre a podridão, caindo em uma imensidão caótica. Próximas duas páginas, tem um monte de fotos, de variados tipos de fotos, né, de fundo assim, né, com a letrinha por cima. E na outra também umas fotos de guerra, papa, soldados, né, gente morta, muita gente morta. E aí as letras: sensibilidade inexistente, o ódio corre pela veia, o catarro sai da garganta, explode num muro, onde tem a propaganda política, sentimento fraco e vazio, onde o verme chamado sociedade é a explicação da decadência, um burguês sentado em cima do muro com suas pernas cruzadas, vou derrubar você e o muro e pisar em sua cabeça. Ódio e destruição, retrato da Segunda Guerra, ser humano cai que nem folha seca nos campos de extermínio, Igreja Católica coloca sua mãozinha apontando sua podre face ditadora, antifachos. Nas próximas duas páginas tem um desenho bem caótico assim, eu acho que um monte de dinheiro com uma pessoa num barquinho, né, e uma máquina, tipo um trator, né. Ah, tratou no meio de um campo assim, né? Saindo dinheiro do ele vai passando, né, pelo mato, né, pelas plantações, e vai saindo dinheiro de trás dele, né? É que tá bem, bem assim, obscuro assim, né? E aí tem uns animais embaixo assim, né? Tipo, dando ideia de bagulho sobre experimentação animal, né? Um macaquinho numa jaula, um canguru, uma águia e umas outras coisas que não dá pra identificar, assim, tipo uns olhinhos de um robô, assim, eu acho. Uma garça que parece toda preta, né, de suja de petróleo. E na outra, os corpos em decomposição. Bicho desses de igreja aí, essas coisas estranhas aí de sei lá, de catolicismo, né, aquelas festas lá, tipo, mas uma mulher, né, tipo, parece com a roupa de papa, sei lá, uma porra dessa daí, de esses bichos estranhos aí. E umas coisas também, um monte de cruz, né, tá meio assim estranho, mas um monte de cruzes, e um desenho também, um pastor desse, um papa desse, um rei, sei lá, uma porra dessa daí, com um brasão, né, falando umas coisas, saindo umas coisas da boca dele estranho, e um monte de gente abaixada embaixo, tipo ajoelhado, sei lá, e umas pessoas caminhando também, uma foto, aí no caso é uma foto, esse outro era um desenho, esse agora é uma foto, umas pessoas caminhando assim, mas tipo, mas acho que em alguma situação de guerra, carregando coisas assim, né. E as letras são: não há vidas, só humanos, não consigo entender o motivo da sua existência. E a outra: igreja, o hospital é um suspiro, mas ainda sei que vou morrer, mundo paranoico que acredita em Deus, quando acredita a igreja te explora, isso é o inferno que eles trazem. E aí a próxima página, catarro bruto, uma caveira assim de fundo, uma página toda preta, uma caveira bem decadente mesmo, tipo uma foto mesmo de uma caveira já bem sem dente, já bem podrona mesmo. Aí: sobrevivente da desgraça, catarro bruto, sensibilidade inexistente, ódio e destruição, não há vidas e igrejas. Essas são as letras. Nome das letras, né? Formação da gravação: Miguel bateria, Maiara vocais, Marcelo guitarra, Dino baixo. Ah, nessa gravação desse split já não tá mais o Miséria, né? Tá maior nos vocais. Existência em decomposição profunda. Este material foi registrado em estúdio caseiro, passado de VHS para cassete no outono de 2004. E aí na próxima página, uma página toda preta com uma expansãozinha pequena, uma estrelinha, sub plano B27, lançando belos formatos que servem de suporte para as grandes corporações e micro mercenários independentes, sendo então sustentados pela massa amorfa do HC Exportação, que em sua maioria tem como opção lançar materiais somente em CD, pois consideram a demo tape menos válida perante os avanços sofisticados da atualidade. Mas, diante a essa convivência com a mais mídia, as produções autônomas resistem aos subterrâneos dos dias, expandindo revolta contracultural de maneira sincera e restrita. Aqui sentimos nossa dor, aqui expressamos nosso ódio, que Knoop ataca, agonizando na crosta ferida. Quanto ao projeto paralelo, surgiu espontaneamente para intervir nesta fusão Split Tape Ensaio, tendo a participação de MIG-23 e MTP na colagem dos barulhos adversos, produção gráfica, entre outros ruídos, como conclusão, Poril 2.L.Scarlet / M.Púrpura / D.Division. No profit, no standard, no copyright. E a última capa, que é a parte de trás, né? Seria a última parte da fitinha, com os contatos das bandas, logos das bandas. Então a página toda preta, de Leixo, Catarro Bruto, seus endereços de contato para a época. E um quadradinho com um rosto, com tipo uma máscara de gás, né? Com saindo uns tubos, né? Ah! derecho primero de ocupar es negar el derecho de unas cuantas a arrebatarnos a todas las demás lo que nos pertenece, es decir, todo. Es negar el derecho a la propiedad privada y no yendo a mendigar nuestra parte del pastel a las instituciones del Estado, no exigiendo reformas o futuros y mejores repartos de la riqueza, sino actuando en primera persona, tomando ahora, sin mediaciones, aquello que es nuestro. No mendigamos al Estado, pues es nuestro enemigo. Le negamos el derecho a gobernarnos, a darnos o a quitarnos nada. Defender este espacio arrebatado al capital es la consecuencia lógica del hecho mismo de ocupar. Y esa defensa debe realizarse del mismo modo, en primera persona, sin mediaciones, sin ningún tipo de compromiso con el enemigo, usando todas las armas a nuestro alcance. Que ningún desalojo quede impune. Son ellos los que cotidianamente nos están agrediendo. Que sepan que no estamos jugando, que les cueste sudor y daños económicos o de otro tipo. Echamos de los espacios ocupados. Estamos luchando no para pedir, no para suplicar o mendigar. Estamos tomando lo que es nuestro y lo vamos a defender. ¡Esa es la lucha! ¡Trabajos son disturbios! Esse é o Zine em Coma, feito pelo Osmar, que morou no Dandara, no Intruso. São 12 páginas, tamanho 64, né, 65, né, hoje em dia a gente diríamos assim, né, que é uma folha 4 dobrada no meio, né, bem clássico esse formatinho de zine. E aí é estado mórbido de sonolência em que se perde as atividades cerebrais em coma. E aí tem uma caveirinha no meio assim, né, com essa escrita assim meio como se fosse uma tentativa de espiral, assim, meio espiral, meio ali, né, pra dar um efeitozinho diferente, né, e aí tem que ir virando, assim, pra ir lendo a frase toda, né, e aí tem uns corpos, assim, em volta dos cantos do zine, né, mas um monte de caveirinha no lado esquerdo, e aí o fundo da página todo preto, e primeira página fundo preto com alguns desenhinhos assim, um planeta com o símbolo do Squatter passando por cima, um bonequinho todo de preto em cima, escrito frio, fome, uma cena daquelas das guerras do Vietnã, da menina correndo nua, né, e acho que é guerra do Vietnã, né, se eu não me engano. Mas é uma cena bem clássica, né? Clássica, digamos assim, bem triste, né? Mas não sei que palavra usar no momento, mas uma cena bem conhecida, né? Umas caveirinhas também, né? E não tem muita colagem nessa página, não. Ao mesmo tempo que tudo que se passa não influencia somente sua mente, que grande e monstruosa senão o próprio sangue que jorra do próximo estrangulamento social que nascerá. Não mesmo agora, eu antes, por trás das cortinas, não diferenciamos formas e caprichos. Moral burguesa buscando suprir suas necessidades de sentido. O boçal habitas de higiene, a podridão do dia que ramifica da sociedade com todos os seus jogos imundos, regados a hipocrisias, e depois continua, mas quero em vez e resto, prefiro comê-la. Sacias do resíduo que mata ao respirar, pensar ou existir, e te gerar dúvida, foda-se e morra. Por dentro, oxigênio, batimentos cardíacos, em alguma outra inútil sensação, ou pedras para destruir somente um a um, cegueira instantânea. As relações se vai como o trago do cigarro, sentir a morte por dentro, congelando. Próxima página é uma colagem de um monte de fotos de punks, assim, de variados lugares, né? E de fundo, assim, muitas, muitas fotos mesmo, né? Dá só para ver uma ideia assim do que é as fotos, né? Aí as colagens de tirinha toda por cima. Apologia da destruição. Sem ideologia, sem perspectiva, negativismo puro e simples demonstra a insatisfação do sistema e o mundo e o establishment. De princípio, ser uma postura coerente e nada mais que estar indignado com o quadro social e econômico que não te dá chance de ser alguém quando nasce. Seu destino já está traçado. A família te manda para a escola para ser dominado pelo Estado, educado segundo a moral, os costumes, padrões, valores burgueses. Negar os padrões impostos pela sociedade, dizer basta, foda-se, deixe-se, não deixar-se levar, se dominar pela massa, e é o passo mais importante à causa, ideologia e estilo de vida, comportamento. Os novos valores que você acredita que deve substituir esse sistema burguês, isso já é outra fase. O importante é desestruturar, desorganizar esse sistema caótico, capitalista, moralista, autoritário, desumano. Ninguém tem o direito de idealizar, formular sociedades consumidas, mundo melhor para essa massa. Ninguém tem o direito de pensar ou decidir por alguém a sociedade perfeita. É quase que totalmente utópica, mas se acontecer algum dia, será criada pelo povo. Sobre os escombros, reguerão uma comunidade cegando suas necessidades individuais e coletivas. Mesmo não tendo uma ideologia, ideias de reconstrução, de melhorias, você ainda é um punk por contestar a situação atual e não abaixar a cabeça para toda essa merda. Se você simplesmente prega a destruição, autoflagelo, niilismo, negativismo, puro, tudo bem, você é um punk genuíno. Pois a anarquia entende duas faces, destruidora e criadora. E como não se pode construir nada em cima de velhos alicerces, nós ostentamos a face da destruição. Destruir para construir melhor se no início era assim e deveria ser até hoje. Somos nada mais, nada menos que simples kamikazes da angústia. Atualmente, conquistamos espaços produzindo materiais com alto teor revolucionário. Temos projetos audaciosos, utópicos, indigentes. Vivemos e lutamos dia a dia, sonhando com dias melhores. Mas a essência está no negativismo e que pode sacudir as bases do sistema em discórdia. Isso é anarquia. Nós, nos dois sentidos, e funciona muito bem a anarquia caótica, destruidora, negativista, pegou mais impulso dentro dos seios cancerosos do movimento punk e anarquista, de sua forma ou de outra. Criadora e destruidora, e potente culminante no punk e simplicidade, o palavrão curto e grosso, a crueza, a sinceridade na cara dos burocratas, squatters, movimentação punk. E aí tem uma frase escrita em, acredito que em alemão, foi a folha que se on the one funker in Hanover, no Utopia. Próxima página, umas colagens de poesias, assim, avulsas, assim, né? E várias imagens de punks, aqueles punks com aquele pegando. Não é aquela imagem do Extreme Noise Terra com o Ronald McDonald na frente, assim, né? Tá meio toscona, mas dá pra entender que é isso, né? E aí com o logo do Hiatus no canto, um símbolo do E, da igualdade, os anti-música. Hardcore, uma mãozinha, um punk de cabelo espetado, um desenho que não dá pra compreender muito o que é, um Doom, várias coisinhas assim, squatter, tudo de fundo assim, né? E aí as coisas sem religião, círculos religiosos, batalhas violentas, covas intolerantes, devastação da vida, desumano, ainda permanente. Eles saem, guerras e tortura, devastação da vida, eletrocução animal, veneno egoísta, comerciantes da morte, edificando destruição. Caminhando, bombas caíram na cidade, morte sobre as ruínas, este é o caminho, caminho do fim. Polícia bastarda, grandes mãos vigiando você, tudo que você fala e faz, vivendo na sombra do meu universo, do medo, polícia bastarda. E tem um releasezinho de uma banda, essa banda eu desconheço, Barulho, né? Uma banda de noise, provável pelo logo, né? Anti-música, assim, cortado. E aí tá assim. Formada no início de 2000, a Barulho continua na ativa. A ideia da banda é mostrar que o noise core também tem proposta, pois somos contra a cultura. Somos uma banda punk, noise e grind. Gostamos de fazer barulho. Foda-se o forfã do noise core. Foda-se todos esses modistas que fazem noise por diversão. Nossa barulhenta formação conta com Dida, bateria e berro, bola, guitarra e berro. Contatos, né, e tal. Simplesmente barulho. Aí próxima página, todo fundo preto, com umas colagens, algumas fotos de punks, mais alguns símbolos, squatter, expansão, né, símbolo estrela do caos, um logo de banda, um símbolo squatter com uma pessoa na frente, várias fotinhas, smash fascismo, né, de uma pessoa negra socando um símbolo fascista, né, um marginal resiste, uns punkzinhos tocando guitarra, desenho, umas caveiras, várias colagenzinhas, né, de fundo e de lateral, assim. Violência e guerra sempre existiram e sempre vão existir. Faz todos pagar as taxas e não se esquecer de votar no novo líder. Isto é o que o Estado quer de nós e que querem fazer da sua vida. Destrua o capitalismo, ele está destruindo vidas. Trabalhando como escravo para fazer a fortuna de alguém. Fazendo isso, ninguém precisa. Você quer olhar crianças felizes, mas parece pagar pela miséria. Você tem sido forçado a acreditar nesse sistema para obedecer leis e ordens e não protestar. Esta é a vida que impõe regras. Eles não precisam explorar a terra e nem se importam com miseráveis. Dinheiro é para o que vivem. Continuam no poder. Miséria e guerra será o destino. Nós não acreditamos em seu assassinato em massa. Nós não acreditamos nesta tortura humana. Não vamos tolerar o sofrimento. Na sua guerra desgraçada, nada está ganho. Seu punho de ferro, exprimindo, sufocando, proibindo. Faça o pobre trabalhar a terra, cultivando-a com suas bombas e fertilizá-la com sangue. Estar para nascer crianças, para ser os próximos e desconhecidos soldados. Na próxima página é um uniformezinho de Squat Dandara, com umas colagens da foto da casa de fundo, assim, um símbolo Squat, né? E aí é escrito Squat Dandara. E aí, punks, firmeza? A revolta Squat continua mais do que viva. E impregnamos nessa cidade de merda que é Piracicaba. Somos 4 manes e 3 dogs tentando romper com nossos próprios vícios e hipocrisias. Nosso objetivo de criarmos um espaço onde damos evasão à nossa autonomia já se alonga por 1 ano e 4 meses. Nesta casa cultivamos alimentos, uma horta da hora que cresce cada vez mais e nós temos espaço para isso. Montamos um estúdio de ensaio em toda a precariedade possível, dando continuidade ao Alto Cadáver, banda que corre na veia e HC de nossa caótica realidade. Temos ainda material de serigrafia que utilizamos para fazer adesivos e camisetas. Iniciamos uma cooperativa e pequenos serviços de reforma, de pinturas, faixas, grafites. Pretendemos reformar o segundo barracão nos fundos da casa, com a intenção de fazê-lo um espaço para oficina de serigrafia, mostras de vídeos, ateliê de tatuagem. Estamos começando a grafitar os muros da casa e arrumando o sótão para se tornar mais um espaço ocupado por nós. Nossa biblioteca tem recebido muitos materiais de punks e da biblioteca da cidade. Não temos a intenção de criar um espaço cultural, mas sim uma ocupação de difusão contra a cultura que receba, como tem acontecido desde o início, visitas espontâneas de manos da quebrada, da periferia da cidade, dos manos punk firmeza, que tem contribuído muito para não cairmos na apatia, pois a localização do Squat numa área muito burguesa nos deixa muito isolados. Atualmente estamos organizando atividades contraculturais e autônomas com alguns hip hops em bairros periféricos da cidade, que tem nos aproximado de outras culturas de rua. De punks na cidade, só nós, mas resistimos contra a especulação imobiliária e a propriedade privada. Temos um advogado voluntário que tem nos dado uma força contra o rato do proprietário. E é claro, nem tudo são flores. Nossas dificuldades estão em pagar a conta de luz, consertar as caixas de estúdio, só uma funciona, ter uma infraestrutura eficaz contra as ameaças dos skinsheets, etc. Bem, punks, poderiam nos apoiar com material, zines, fitas, pets, tudo DIY, para trocarmos em nosso projeto de uma distro que estamos produzindo, totalmente à base de trocas. Para todos os manes que já nos produzem, que nos apoiaram, e para aqueles que resistem subversivamente enquanto há tempo, se mantenham à margem, à parte, e façamos de nós mesmos uma ameaça real ao sistema. Ocupem casas, promovam a desobediência civil e sejamos uma pedra pro sistema. Ocupem casas, promovam a desobediência civil, sejamos uma pedra na cabeça de todos os bastardos que nos cercam. Beijos dos ocupas do Squat Dandara, Mariano Osmar, Dino e do ausente Sucuri. Essa próxima página é Animal Liberation, o tema, né? E tem umas várias fotos, né? De animais de tortura, né? Animal, né? E gatinhos e outros animais, né? Que não dá pra identificar muito a imagem, mas mais ou menos dá pra entender a ideia. E aí em grades, né? E tal. E eles sendo mutilados e tal, né? E aí são vários, assim, né? Em volta, um desenho de uns punks embaixo, assim, tipo pogano, né? E aí o texto é: olá, lindinhos do punk, com QI, com QI. Como estão suas peles e cabelos? Espero que sedosos e cheirosos, pois o mercado de cosméticos e vivissecção te oferece muitos artefatos para prosseguir no seu mundinho higienizado e sustentando o que teus pets negam. Com todos os seus shampoos, sabonetes, cremes e tantas outras bostas que sua moral e estética sustenta a morte de milhões de animais todos os dias, porém como você se transforma de sexta para sábado num punkzinho cheiroso, tá pouco se fudendo para uma real prática de boicote a toda essa merda cosmética. Ah, continue assim, escondendo sua carniça com a carniça de outros bichos. Espero que pelo menos morra de câncer, porque sustentar a extinção. Boicote cosméticos, shampoos, etc. Ou use alguns pets animal liberation e compre os próximos lançamentos da Avon. Jessy, Gillette. Cheirosinho. É mais fácil arrumar uma namorada, né? Você pode escolher os animais, não. Na próxima página, fundo preto também, com um desenho de um rosto com uma frase embaixo, aí umas fotos dos policiais agredindo umas pessoas, os corpos em decomposição e algumas outras fotos, uma pessoa deitada no chão com um fuzil na cara, um punk apontando assim, né? Umas pessoas encostadas na parede, uns desenhos de uns militares que é religiosos, políticos, né? Com o mundo em volta assim. E eles conspirando alguma coisa lá, né, de dominação do mundo, né, a ideia. Há muito tempo não respiro, não penso, estou aqui. Alguns passos dos... Ouço meus ossos sobre mim, uma febre, procuro sem olhos, não me sinto, movo-me. Algo engasgado, apatia costurando as ruas, há um mundo contaminado, caminhando, porque pessoas, você vai morrendo a cada segundo. Ni exército, ni polícia, terrorismo, a burguesia. A guerra só favorece a burguesia, foda-se os exércitos, deserta. Insumissão ao exército e à la nación. Não mate, não morra. Próxima página de fundo preto também, não tem muita colagem nessa, só uma frase, desgraça total, e uma foto de um punk chutando uma vibraça de alguma manifestação, né, escrito revolta. Autonomia não é teoria, capitalismo é fascismo, resistindo à margem. Esse zine, interrogação, tem como função vital expressar a vivência anticapital no dia a dia, negando o sistema opressor e racista. O capitalismo cresce quando o alicerce é a miséria que o suporta, o consumismo que o cria, o dinheiro. Aí é o mesmo como arma alienante chegando aos seus próprios limites, guerras, desgraças, doenças, e o que podemos notar de destrutivo. Tanto no planeta, ao planeta, quanto às criaturas existentes. Resistimos e sobrevivemos no dia a dia, buscando constantes alternativas de subsistência, como ocupando casas e negando as jogadas de especulação imobiliária, reciclando desde tudo a tudo, comida, materiais encontrados no lixo, e ao mesmo tempo que estamos exclusos a toda essa merda, necessitamos da desgraça do dinheiro. Porém, negando em atitudes o capitalismo e buscando meios para destruí-lo, sendo autônomo e usando de suas armas para a aniquilação do mesmo. Próxima página, maconha, cannabis e uso medicinal. Aí tem várias colagens aqui, né, com umas maconhinhas, umas frases sobre o assunto, né? Um punkzinho de dreads escrito nuclear não, uma tirinha embaixo... Nigra Cato. Existem 60 ou mais compostos químicos na cannabis sativa, que são agentes terapêuticos em tratamentos médicos e homeopáticos. O mais conhecido é o THC. O efeito da terapia é diretamente proporcional à concentração desse elemento na erva. Registros históricos mostram que a maconha vem sendo usada como medicamento há pelo menos 3 mil anos. AIDS. Portadores do vírus têm diarreia e perdem peso, o THC estimula o apetite e combate a fraqueza. Câncer. Reduz as náuseas e vômitos causados pelo tratamento de quimioterapia. Esclerose. A maconha causa relaxamento, reduzindo os espasmos musculares e devolvendo o controle de braços e pernas. Glaucoma. THC controla a ação dos líquidos na córnea e na íris, diminuindo a pressão do globo ocular. Estresse e insônia. A erva alivia o estresse, pois reduz a temperatura do corpo em 0,5 graus, dilata as artérias e reduz a pressão sanguínea. Epilepsia. 60% dos epiléticos se beneficiam. O THC já comprovou ser também eficaz no alívio dos sintomas nos casos de artrite, anorexia, esclerose múltipla, enxaqueca e anemia. Asma. Os efeitos da maconha dilatam os brônquios, diminuindo a sufocação. 80% dos que sofrem de asma bronquial se beneficiam. Para outros, pode causar irritação. No dia a dia, as neuroses só fumando uma vela e tomando mais uns goró para dar uma amenizada. A sociedade fascista conservadora de valores estúpidos faz um grande máscara sobre o canhamo. A partir disso, busca sufocar o que realmente se passa e o que a maconha é. Foda-se, conservadores bastardos. Fumando e resistindo. Fumar um baseado, ficar de boa, trocar ideia, não se limitar em pensamento, viajar. Sem contar que a cannabis é da hora, para muitos problemas de saúde. Abre a mente e expande as visões. Cascas de batatas lavadas, temperadas e fatiadas, cozidas no forno ou fritas, são nutritivas e gostosas. A tirinha embaixo da página, Nigra Cato, né? Um gatinho assim num bar, né? Preparando uma bebida e no balcão, né? Sentado um skinhead com oi na camisa, né? Pensando um monte no coisinha de pensamento dele, tem um cocôzinho, né? E ele bebendo, e aí o cara tá bebendo, né? O skin, né? E aí, de repente, ele começa a engasgar lá com o bagulho, e aí... Aí tu fala, cobre a cerveja, bastardo. Aí o gato fala, serve o troco em bala? Aí ele fala, sim. Aí o gato vai e leva a bala, então, fuzila ele todinho. E aí essa é a tirinha. Aí essa página agora são várias colagens aleatórias, assim, frases. Ser humano a cada instante apodrece. Aí um bonequinho embaixo, assim, com pensamentos saindo, assim, e essa escrita em cima, do lado um outro. Atrás das grades, suas prisões. Aí, desistir da ilusão, um bonequinho enforcado assim. Mate todos os ídolos, um punk assim, bem rabiscadão, bem caóticozão assim, né? E uns lixos assim, né? A paz está morta. A mentira sempre é mais sucesso que a verdade. Um carinha com a Bíblia na mão, assim, né? Isso é num balãozinho. Deve ser quebrado noção de verdade, destrutivo, negativo. Abolir, destruir, negar toda autoridade. Ser humano. Eutanásia. Decadência. Aborto já. Fuck off the patriarch. Aí uma mina com a máscara, assim, com a mão levantada. E embaixo uma escrita eutanásia. Na lama, pessoas soam sofrimentos, onde vedam os olhos, sem momentos, dores diárias, me expressaram vômitos, escarro no teu sorriso, falso hipocrisia, sentir o preconceito na pele, as cicatrizes da rua, seu sorriso não te esconde, só deixa sua podridão, continuam os olhares vazios. E aí umas pessoas deitadas na rua, assim, no chão, né? Um com a máscara de gás. E umas outras colagens de fundo, assim, bem obscuras, assim, os prédios. E umas engrenagens. E essa é a página. E agora a última página. A última página também é um monte de colagens, né? Não tem nada escrito assim... Né? Bem dadaísta mesmo, né? Antinazi, armas não matam a fome, um policial com cara de caveira, assim, ou um militar, né? Sei lá, tipo um nazista, alguma coisa assim desse tipo. Um outro, uma foto de um carinha com um coquetel molotov na mão, umas fotos de umas, um pessoal assim, tipo aquelas pessoas da Etiópia assim, passando fome, né? Ou algo do tipo, né? É, fascistas não passarão, umas fotos de manifestações, anti-fascist action, na Tora, desenhinhos também, tudo relacionado, a maioria das imagens relacionadas a manifestações, assim, né, e um punkzinho bem de canto, assim, com parece um desenho da DACA, né, com aqueles olheiros, assim, né, e aí o Zine Incoma é esse aí, é 12 páginas. Troquei minha paz pela liberdade. Foi minha rotina. Tornava-se meu cárcere. Como um fantasma. Perambulo por entre os vícios. Vejo o homem. Sociedade é essa. Para de destruir o novo aparato repressivo. Que existe é uma instituição que foi criada para ser violenta e corrupta, né? E o pessoal estranha. Por que foi criada para ser violenta e corrupta? A polícia foi feita para fazer segurança de Estado, né? E segurança da elite. vas a hacer la vida de los demás. Próximo zine é o Kamikaze da Angústia, um zine feito pelo Dino, que morou no Dona Tina, no Dandara, no Intruso e não sei se talvez na Casa Reciclada, eu não sei, nunca me falou nada não, não colei mais por lá essas épocas, né? Mas talvez sim, né? Acredito que sim. Mas é um zine de uma folha 4, né? Dobrado em 6 partes, né? A capa é escrito Kamikaze da Angústia em cima. Knup embaixo, Depressive Knup, Poesine. Acho que esse zine foi feito na época do Dandara, que ele morava no Dandara. Tem uma foto de um punk assim de cabeça baixa, assim, com as mãos assim, como se estivesse segurando alguma coisa, só pensativo mesmo, né? As ordens das páginas é como quiser ler, então eu vou ler numa ordem qualquer aqui. Primeira página, vivendo em comunidade, você glorifica esta vida coletiva e insiste em seu valor, mas tropeça em suas próprias contradições, cobra participação alheia, mas vive procurando escapes para si mesmo, exalta-se sempre uma organização dita livre, mas cheia destes dogmas horrendos, julga-me egoísta por querer me reservar um espaço que você persiste em invadir com seus hábitos imaturos, talvez você não reconheça o valor de sua individualidade, talvez você esteja apenas tentando se sobressair nesta experiência comum, mas estou certo que você mal refletiu antes de sair de casa de sua família e hoje busca algum lugar para encostar ou alguém para parasitar. Cobra responsabilidade alheia como um subterfúgio que justifique sua inércia. Punk is dead. Provocazione. Aí tem uma caveirinha e a página toda é preta de fundo, né? Com as colagens em tirinhas brancas, com letras pretas. A segunda página é reflexões refletidas num reflexo. Lamento profundo, sentimento invisível, dilacerando as entranhas, tirando a razão de existir. Mas que razão? Se não consigo entendê-la, que entendimento? Se não existe a razão, onde amarrei o burro dos meus sonhos? No estacionamento de um shopping, na maldição do lixo pseudocultural ou no desprezo pelo sentimento alheio? Somos o que podemos ser, o que podemos ser e o que queremos e o que seremos. Mas para sermos algo, é preciso querer ser. Ser feliz, mesmo na diversidade, é possível e possível desde que queiramos. Ser triste é fácil, basta pensar sobre a vida, própria ou alheia, angústia, dor. Para ser feliz tem que ser chato, rir dos problemas, superar as dores ao invés de gerar conflito. As palavras não acabam, o tempo não repousa, sentimentos se sucedem e o primeiro passo tem que ser dado. O que vale, vale o que não vale. Descartamos. Ficar ou partir, ponto crucial. Por mais que damos voltas, chegamos ao mesmo lugar, onde tudo começa e termina. É necessário trilhar novos caminhos, sair do círculo. Dead Clown, em um dia qualquer de angústia, solidão e lágrimas. Anti-arte, by... Acho que é Dino, né? Não dá pra entender muito o que tá escrito. E aí o fundo preto também, com as tirinhas em branco, com letras pretas. E tem uns desenhos, um desenho de um palhaço triste, um lixo, umas outras coisas que assim, aparentemente não dá a entender. Umas colagens, uns desenhos, né? Bem, é tudo desenhado, na verdade, essa página, né? O fundo, assim, né? Uns vários rabiscos, né? Um escrito bar. Próxima página, fundo preto, com umas letras escritas em volta, as tirinhas também em branco, com letras pretas, escrito dor, decadência, basura, requiem social, morte pós-morte, terrorista, antissocial, loucura, antiguerra. E aí a primeira poesia, conturbações mentais, lapsos de memória, sequelas cerebrais. O ser se aglutina no nada, vociferando ódio, revolta incontida, uma ótica inflamada, pestilências verbais, arrotos cínicos, prospecto da desordem, estética do caos, cirurgias bruscas, na face esfacelada da hipocrisia geral, quase lembranças que o cérebro dissipa. A outra, desolação, relações desgastadas, camufladas no ódio, que conspira e destrói, negando a hipocrisia e a superficialidade, ruptura individual, constante e áspera, autocadáver. Aí um enderecinho aqui, né, caixa postal lá, que é provavelmente a caixa postal de Campinas, caixa postal de Campinas, no FOC, Nations. Próxima página, fundo todo preto, tirinhas brancas com letras pretas, tudo preto, umas interrogações, né? Umas fotos, eu acho, assim, né? Bem obscuras, né? E decomposição. No limiar da insanidade, mais uma noite de vigília, os traços rotos e a amarga pele a saudar o oceano. Em vão lamuriastes teu desejo e mais uma vez conseguimos acorrentar o nosso medo, a solidão insólita de um ser em queda, um vazio substancial sem encontra, só e repudia o convívio, mas é agregório por natureza, eu nunca sentiu realmente isolado de si, saber argumentar o quanto mais fala, mais que afunda, nesta lama fétida, poço de contradições, ser humano, designação ou insulto, repúdio, sempre aguardando uma embriaguez, um devaneio, perdido dentro de si, soterrado em resquícios morais, é fácil cuspir nos erros e defecar desculpas, não precisamos de motivos para exercer nossas crueldades. Próxima página, no mesmo estilo da outra, né? Provavelmente são três páginas em sequência, né? A colagem foi feita toda no mesmo estilo, né? Fundo preto, tirinhas, com as letras, tirinhas brancas com as letras pretas, né? Um fundo bem escuro, com algumas imagens assim meio que não dá para entender muito, né? Parece com alguns pés, interrogações, umas linhas, né? E tal. E aí fragmentos de momentos escassos, percepções de um vazio evidente, sua mente esvárida numa carcaça semi-morta, às vezes onde as percepções se tornam triviais, a cada passo uma encruzilhada, a contemplar uma face mórbida, olhos esbugalhados, a rastejar pela lama, lapsos e lamentos. Ainda seria pouco se expressar, quanta dor te absorver. Torpezas. Há caminhos estranhos que a mente entorpece sem espera de um fim, ou algo que te seduza. Me arrasto pela solidão, único vazio existencial. Conheço espinhos em flor, lábios sedentos de veneno. Continuamos sós, sem perceber o abismo que aproxima. Não sou eu que vou te desanimar, fazer você desacreditar em suas virtudes. O tempo se encarrega de fazer isto. Emil Cioran. Esse é o Zine Kamikaze da Angústia, 6 páginas. Ela vou lhe fazer nada. ele é asfixiado com a corda e espancado. A pessoa que está filmando alerta os agentes sobre as agressões. Está claro que todos os chamados interesses gerais que o Estado deveria... para que devore. Torna-se óbvio que essa abstração religiosa e celestial, o próprio Deus, representa na verdade os interesses muito positivos e reais de uma casta privilegiada. O que... Guatorém! Autogestionas tu vida, outra forma de pensar, de criar um mundo novo. Donde la vida sea vida y el sueño se haga realidad. La sociedad te limita y te hace sentir mal. Quieres vivir tu propia vida, pero el Estado te vigila y con eso quiere acabar. Tiene miedo al pensamiento colectivo individual, de que pienses por ti misma o por ti mismo. Eso que a ellos más asusta que tú te puedas organizar. Esos pueblos ocupados, eso se reocupa tu arte, que antes estaban muriendo, ahora vuelven a la vida en la ocupación rural. Puede que los desalojen, que destrocen sus cultivos, puede que acaben con ellos, ellos son sus enemigos. Las semillas si derivan, nuevos pueblos surgirán, amenazando al Estado con su forma de actuar. Puede que los desalojen, destrocen sus cultivos, puede que acaben con ellas, ellas son sus enemigas. Las semillas si derivan, nuevos pueblos surgirán, amenazando al Estado con su forma de actuar. Estos pueblos ocupados, eso se reocupa actuar, que antes estaban muriendo, ahora vuelven a la vida en la ocupación rural. Ahora vuelven a la vida en la ocupación rural. De um evento no, na Pomba Negra, né? Que eu até comentei, acho que no episódio passado, sobre o evento que rolou umas trocas de ideias sobre a cooperativa, né? Quando, acho que foi nesse evento aí que começou as ideias, trocar as ideias sobre cooperativas, né? Já rolava as trocas de ideias no dia a dia, mas aí esse evento foi tipo, culminou, né? Porque colou um monte de gente, né? Pra somar mais gente das outras ocupas, de outros lugares e tal, né? E aí é o evento de difusão contracultural, dias 30, 31 e 1º de setembro. E dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro. Exposição de zines, batucada, gig, capoeira, teatro, amostras de vídeo, exposição de anti-arte, produção de um vídeo nos squats, recital de poesias, poesia, espaço aberto para demais propostas. Aí o endereço lá, né? Aí umas fotos dos punks, assim, né? As bandas tocando, né? Eduardo, Suzana, Negão, Marcelo, a porta do refúgio, um símbolo squatter, símbolo expansão, o Osmar dentro de uma lixeira, o Trash e o Marcelo, uma fotinha bem clássica lá da época. É, que eu até usei num zine meu também, essa foto de capa. Um bonequinho jogando uma cruz na lixeira. E uma foto da estação, assim, da entrada da estação, né? Esse agora é um cartaz, um dos cartazes dos muitos que as galera fazia das colagens lá, né? Esse cartaz eu acho muito legal. Eu tenho até colado aqui em casa em algum lugar. Não tô vendo agora, mas tenho ele em algum lugar aqui por aqui colado, sempre muitos anos, né? Acho que eu fiz até um quadro com ele, muito da hora. É uma colagem assim, feito tipo de recortes de jornais, né? Com as letras tudo cortada letra por letra, né? E aí fica aquelas letras com umas brancas, umas pretas, né? E aí fica dando aquele contraste assim, né? De coisa. E aí é o grande irmão está de olho em você. Perto de você, o show chega à TV. Está montado o circo social. E você é o palhaço. Sente-se seguro? Acomodaste-te em tua poltrona. O show como visto na TV. E aí é um monte de colagens assim de fundo. É só essas frases aí, né? Mas eu tenho uma ideia, né? Bem legal, eu acho, né? Assim, pra quem tem, né? E aí é um monte de colagem de fundo, assim, né? De recortes, assim, né? De coisas assim na TV, olhos, né? Que tem associação ao Big Bostas, né? Que tava rolando, começando a rolar nessas épocas, na verdade, né? E o livro lá de 1984, né? Faz referência a todas as duas coisas ao mesmo tempo, né? Uma crítica e uma referência, né? Esse agora é o zine da banda Favela. O mesmo estilinho que o pessoal fez da Catarro Bruto, né? Tipo um zine pra expressar algumas ideias da banda, né? Antes de lançar algum material, assim, sonoro, né? E aí é com umas letras, né, alguns pensamentos, né, os desenhos, colagens e tal, né, e a banda era ativa lá nas Ocupa lá, né, principalmente no Pomba Negra, né, que alguns integrantes da banda moravam lá, né, acho que só um integrante da banda não morava lá nas ocupações lá, que era de São Paulo, que era o Negão, da capital. Mas na coletânea Buraco Negro tem os sons da Favela. Acho que são os únicos sons que eu tenho na Favela. Não sei que mais material eles têm. Não sei quanto tempo a banda durou depois disso. Se depois das ocupações que acabou lá, a Pomba Negra e tal, ela teve continuidade. Mas o som é muito massa. Eu já vi muitos ensaios deles. Sempre estava acompanhando lá, né? Quando eles tocavam também nos gigs lá, nas Ocupas, né? Já vi eles tocar no Taturana, tocar lá no Pomba Negra. E eu acho que eles tocavam em São Paulo também. Talvez tenham tocado em algum gig no Guaianá, que eu não sei. Eu não cheguei a colar no Guaianá. E aí a capa do zine, assim, escrito Favela no meio, né? Com um Vzinho, um V com um círculo no meio do Favela. O A no final com se fosse um A na bola, né? D e Y escrito em cima, um símbolozinho square, contra a propriedade privada, um desenho de várias pessoas, assim, né? No lixão, meio bagulho de dejetos, de rejeitos e coisas desse tipo, né? Coisa radiação, e aí um policial espancando pessoas, né? E esgoto caindo de um cano. Cuidado com a polícia assassina. E aí o endereço da caixa postal que era geral usava na época, as bandas, as ocupas, né? Que era lá em Campinas, né? E aí é uma folha 4 dobrada em 4 partes, né? São 4 páginas, né? A primeira página, Antimilho, Favela. Tem uma colagenzinha de fundo, uns desenhos, né? Uma foto de uma favela, assim, também de metade da página, de fundo. E aí uns punks, assim, desenhados, né? Um bonequinho com uma televisão na cabeça e uma arma, né? Como se estivesse se suicidando, né? Não somos produtos, desobedeça, punk as fuck. E aí é Favela hoje em dia, com algumas modificações, existe formada por Eduardo, Negão e Marcelo. Procuramos expressar nossa revolta, falando do dia a dia caótico que vivemos, dos sentimentos ao punk, que muitas vezes é deturpado por pessoas que acham que o punk é só mais uma fase da vida, só diversão de final de semana. Não queremos nos impor. nossa realidade, mas achamos que só nós que somos punks não fizermos por nossa cultura, ninguém irá fazer. Squatter não existe só em pets, squatter existe na prática. Também existe a vivência punk. Não é só em dia de gig que existimos. Existimos e resistimos nas ruas, nos squats, nas quebradas, impregnando e odiando. No caos, na torrent, forfã, favela. E aí, essa segunda página tem umas fotos, né? Uma mulher com umas crianças, né? Uma mulher negra com umas crianças no colo. Uma foto de, tipo, um desenho, né? Na verdade, de uma sombra, assim, tipo como se fosse uma prisão, né? E aí a sombra vindo das grades, assim, a luz vindo atravessando as grades, fazendo uma sombra, assim, né? Uma outra foto, assim, de fundo também, que eu não tô conseguindo identificar muito o que que é. Um bonequinho sentado num... escrito a miséria embaixo. Isso aí era um adesivozinho que a galera usava pra manguear. Eu até devo ter um aqui em casa perdido por aqui ainda, colado em algum lugar, um instrumento musical, que era um bonequinho sentado assim no chão, assim, todo esfarrapado, né? E aí as cidades assim atrás, né? Os edifícios erguem-se e a miséria, alguma coisa assim, não me lembro o resto da frase, porque aqui tá tapado. E aí as letras, favela. Não tenho motivos para sorrir, não tenho motivos para chorar. Tenho motivos para odiar, motivos para me revoltar. Favela, favela, favela. Somos antimilitar, anti-homofobia. Destruo o fascismo, morte a burguesia. Favela, favela, favela. Polícia assassina. Lá vem a rota chegando devagar, cheia de assassinos loucos para me matar. Param do seu lado, já mandam encostar. Se tiver flagrante, vão querer zoar. Cuidado com a polícia, ela pode te enquadrar. Cuidado com a polícia, tente dispensar o flagrante. Cuidado com a polícia, pode te torturar. Cuidado com a polícia, ela pode te matar. Abra seus olhos. Basta abrir os seus olhos para ver seus pesadelos da noite. Virar a realidade dos dias. Revolta punk, sentimento que cresce, domina meu corpo. Minha mente sem esperança. De que nada mude, só a certeza de que tudo isso irá se acabar. Na última página, mais três letras, umas fotos de fundo, de cabeça para baixo, em várias posições, né? Não consigo identificar muito o que é as fotos, acho que um ônibus ou alguma coisa assim, umas pernas, um soldado, né? Uns olhos e várias colagens, montagens, assim, tipo de fotos, né? De fundo. Destroços afiados, vômitos nas ruas do caos. O caos está lá fora, está em todo lugar. É a tendência a piorar. Pedir paz não vai adiantar. Ser humano tão imbecil que não consegue enxergar seu destino. A bomba está aí. Televisão mostrando o luxo da elite. Estamos com fome. Quase conseguiram me anular. A resistência falou mais alto. Será que terei que matar para sobreviver? Sinceramente, não era isso que eu queria. Podridão. Para cada lado que eu olho, só consigo ver desgraça. Seu olhar também me ofende. Sua riqueza, para mim, não vale nada. Seus filhos e vocês correm perigo nas ruas, mas parece que você não quer nem saber. Pois então, o caos, a violência e a minha podridão continuarão. Sobrevivência. Violência nas cidades. Povo pobre está morrendo. Repressão policial. Estamos sobrevivendo. Então é isso o zine da banda Favela. 4 páginas. Essa agora é um cartaz, um info, né, da Casa Reciclada, lá em Atibaia. Deixando morrer outro espaço. 5 anos de ocupação, vários indivíduos que deram início às ideias do espaço próprio onde vivenciar outras realidades diferentes ao que o sistema nos oferece. Vários momentos, etapas, teve este espaço que foram mudando com o decorrer do tempo, dos indivíduos que faziam acontecer ou não as paradas, em etapas agonizando, em outras revivendo, mas ainda hoje resistindo. Por bastante tempo, esteve sossegado falando em respeito às leis, mas como vocês sabem, no evento que rolou em julho de 2004, no qual tinha uma galera de uma parte de lugares, o irmão do dono, este já morto há muitos anos, colou aqui querendo saber da casa, saber que pessoas tinham morando e demonstrando que estava interessado nesta. Ficou especulando um tempinho e foi embora. Desde a data, este não tinha marcado presença por aqui, mas iniciou um processo contra um dos moradores com acusação de suposta invasão de domicílio, sendo que o espaço, quando foi ocupado, estava abandonado fazia muitos anos e em péssimas condições. Essa acusação rolou em março de 2005 e desde a data a gente não tinha recebido nenhuma notícia mais sobre nada. Se contatou uma advogada próxima das dois indivíduos moradores e se correu atrás das maiores informações, algumas até animadoras, outras nem tanto. Mas a situação tinha dado uma esfriada até faz uns dias, quando um compa atendeu a porta depois de tocar a campainha, e aí estava o oficial de injustiça trazendo uma intimação que dava continuidade à acusação feita há tempo atrás a nosso mano, intimando a se apresentar em um fórum. Entre várias coisas que ficamos sabendo, nosso mano foi castigado com um pagamento de uma multa de R$200, tendo como outra alternativa dar continuidade ao processo, onde havia possibilidade de ficar preso de 6 meses a 1 ano e 4 meses. Depois da audiência no fórum, o irmão do dono colou por aqui de surpresa e ficou querendo especular com nós a situação da casa e deixando bem marcado que ele está bem interessado nesta. Ficamos sabendo depois por nosso mano que ele falou muita mentira na audiência a seu benefício. O que dá para ver que o cara está disposto a continuar atrasando o nosso lado sem medir consequências. A gente ainda está carente de muitas informações no que diz respeito às leis, mas estamos tentando nos assessorarmos. Uma das imposições dentro do sistema capitalista é a necessidade de dinheiro para muitas coisas, e a falta desta leva a consequências quase lógicas, que não temos um apoio comprometido por parte da advogada, já que ela presta certo apoio e o faz sem cobrar nada. Isto explica porque é carente o apoio. Nestes últimos meses, o espaço está se reestruturando, estamos começando a criar novos projetos, ideias e objetivos. Deu-se uma mudada em alguns dos moradores. As ideias estão em movimentação, o que às vezes começa a decair, nem sempre continua nesse rumo. Às vezes, dependendo das possibilidades, forças e vontade, as coisas podem mudar totalmente no sentido ao qual pareceria que estivessem encaminhados. Nós não queremos deixar esse espaço morrer tão fácil, mas no momento somos nós. Poucas foram as indivíduas que, mesmo sabendo o que rolou faz mais de um ano atrás, se preocuparam em entrar em contato, em colar, em estar sabendo o que estava pegando, em dar uma força das formas mais variadas, em estar fazendo acontecer também uma movimentação squatter. Muito se fala sobre squatter, mas este não se mantém somente falando, nem colando em eventos somente para curtir um som e goró e já era, ou colando como turismo de passagem. Aqui estamos nós abertas a vivências que sejam um aporte, apoio mútuo, rupturas e crescimentos. Aqui estamos nós fechados a parasitas, a vivências que somente sugam e não acrescentam em nada. Queremos construir desconstruindo, ou construir destruindo. Estamos a fim de manter o espaço vivo, sendo este também nossa moradia, é uma forma de entender a não aceitação da realidade imposta, uma das formas de resistência ao sistema. A transformação de um espaço abandonado em um espaço com vida própria, sem permissões nem burocracias. Para poder manter o espaço realmente, vamos ter que contar com manos que estejam na fita, dispostas a correr junto com nós. Correria de grana estão sendo como muito necessárias e vão ser em tudo que vem pela frente. O futuro é incerto, mas não temos como ficar quietas. Se tiver afim, entre em contato com nós para trocar mais ideias. Não deixemos que as lamentações venham sem termos feito o possível para mantermos vivas. Ocupas Casa Reciclada. Em cima, antes do texto, tem um desenho com um logo da casa, tipo um grafite, assim, né? Com um símbolo squatter, tipo, por trás, assim, né? Um boneco, assim, com cara de porco, de monstro, sei lá o que é isso. Parece um porco, né? Ou um javali, um bicho assim. Chutando umas casas, assim, né? E uns prédios, aí umas máquinas, assim, também atrás dele. E aí um bonequinho em cima, numa casa com uma bandeira, com uma caveirinha. E outro bonequinho também. E é isso, esse é o info da Casa Reciclada. Oh,

por último, agora o Zine Vertigo, que era feito pela Nina, que morava no refúgio, né? Que fez esse zine. Eu só tenho esse número, não sei se ela fez outros, né? Mas ela escreveu umas coisas bem, bem pesadonas, assim, né? Com as temáticas bem, bem pesadas, né? E o nome desse zine é Vertigem, né? E aí é uma folha A4 dobrada em vários pais. Na verdade, não é uma folha A4 total, é um pouco maior do que a metade da folha, dobrada em várias partes, assim, seis partes, mas é seis partes, bem um quadradinho bem pequeno, assim. É tipo como se fosse uma metade do zine dobrado em oito partes, sei lá, não sei como explicar. É bem pequenininho esse, tá ligado? E aí é uma informação, umas poesias, assim, né? As colagens também, tudo feito de tirinhas, umas colagens de fundo, todo fundo todo preto também. E aí a capa é escrito Vertigem, assim, com as letras meio fora como se fosse em movimento, sei lá, em zigue-zague, não sei, alguma coisa assim, ondulando assim, né? Aí um V e um E numa parte, depois o R em outra parte, T, cada um numa parte, assim. E aí tem dois rostos, tipo, gritando, assim, um de lado e um virado pra cima, depende da forma como você olha, né? Perto de um tá escrito Horror Geral e embaixo, assim, tá escrito Uma Imagem do Humano, Uma Imagem do Mundo, Uma Imagem do Sofrimento. E aí a ordem de leitura também é aleatória, da forma que quiser, da forma que você abrir e olhar, né? E aí é a próxima página, que seria assim, né? Vertigem. Costuma surgir ao virar a cabeça, ao deitar-se, ao levantar, ao olhar para cima, ao agachar-se ou a estender a cabeça para trás. E aí tem umas colagenzinhas de fundo, assim, uns insetos, né? Um gatinho com um rabo tipo de demôniozinho, assim, né? E é mais escrita: dormindo entre as baratas, sonhos de inseto, um cobertor e nada mais, se ponha no lugar de um inseto a voar, chinelo esmagando, o que você tinha pensar, pensar sonho de insetos, morto ou vivo. Aí tem um inseto todo esmagado, assim, eu acho, uma foto assim, né? A próxima, perâmbulo, com uns prédiozinhos de fundo, assim, preto, assim, tipo, só uma silhueta, né? E aí, perâmbulo. Pelas ruas devastadas desta selva de pedras, atrás de uma flor morta, cai um ar de doença sobre a cara geral dos edifícios. Ar que alimenta os fungos. Corpo na noite que fecunda o ovo dos vícios, pensando aonde enterrou-se minha flor. Nas próximas, cenas desconfortáveis se adaptam, enigmas, várias frases soltas, assim, né? Código genético, o efeito destruidor, biotecnologia, as enfermidades sociais, novos remédios contra os artificialismos a favor da liberdade individual, DIY. E aí um desenhozinho assim do punk do Miguel, que tem até num dos zines da Catarro Bruto. O verme anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Aí, numa próxima página, que na verdade é essa aqui, é a parte de dentro do zine, e aí é como se fosse uma página inteira, mas é dobradinha em várias partes, e aí tá tudo meio bem bagunçado, assim, as escritas, né, algumas em espiral, assim, né, girando, né, você tem que ir lendo e girando o zine pra ler, conseguir ler. Então vou ver o que eu consigo fazer. E o meu sexto sentido que me enlouquece, que me entristece, e desacreditando que sigo, sinto tudo o que vejo e o que não vejo, que só sinto. É estranho sentir o que se é estranho, sente e o corpo e a mente, e que enlouquece, e o corpo obedece, são as lágrimas que alimentam meus poros e o suor que corrói minha pele podre e humana, e a desgraça da vida que me apresenta a morte. E é a morte que se apresenta sedenta em frente a meus olhos carregados de ódio e dor. Tudo que não conheço que estiga meu sangue vermelho fervente corroer desesperado em minhas veias dilatadas, e ar que respiro que destrói meu coração, e a droga que me dispara a cara doente e insana, reforçando e contorcendo meus sentidos em sentidos. É a loucura que volta, ser e não nada, muitas vezes seguidas. E aí tem um bonequinho sentado assim, com esquelético, assim, esquelético não, né? Tipo, meio cadavérico assim, né? Com a boca murcha, os olhos tipo cegos assim, né? Resistência punk escrito do lado. O dia amanhece diferente. Uma gilete no meio também. O progresso da biogenética e os procedimentos de reprodução assistida suscitam reações mescladas que fascinam, de fascinação e de pânico. Mundo tecnológico, aí umas seringas, uma mão com os dedos em forma de seringa, né? Uma bola saindo alguma coisa assim de dentro. E aí essa poesia também é espiral, pensamentos que vão e que vêm a passos largos, na mente louca e insana de um pobre demente, que rasteja atrás do nada a gente, doente e febril, ele se acaba no cordão da calçada, com a mente carregada de parasitas alojados no seu subconsciente, seu sangue infectado escorre de esgoto abaixo. E mais um indigente se acaba nas estradas dos incoerentes. O último escrito tá bem, bem toscão assim, né? Mas acho que dá pra ler. Defeco minhas lágrimas durante minha embriaguez, que se tornou tortura. Tortura minha mente, torria e disfarça minhas angústias. Meu lixo cerebral acumulado. Consciência, portas e janelas da minha mente. Dor, demência, amarga realidade que me mata asfixiada. Esse é o Zine Vertigem, 12 páginas. E por enquanto, acho que é só. No próximo programa, eu devo ler os zines da Pomba Negra, que são os zines maiores, assim, né? E aí tem as atividades lá das Ocupas, né? Do pessoalmente lá do Pomba Negra, né? E algumas coisas associadas, talvez eu fale sobre algumas fotos e tal, algumas coisas que eu tenho, assim, avulso, assim, umas reportagens dos desalojos, né? Da tentativa de Ocupa de outros lugares e tal. E coisas associadas ao Pomba Negra. Valeu, é isso. Esta noche Bandas que rolaram no programa: Atentado Violento, Horda Suburbana, Favela, Alto Cadáver, Enlamados Encardidos, Todas as Desgraças do Mundo, Sem Dias, Cartão Divino, Costra Nostra, Mal Agouro, Maquia Subversiva, Nihil Gun, Livre, Oscar com K, Descarga Violente, Maruim Ataque, Digna Arábia e Esterco.